águas tocantinas, na orla de um palmeiral. Está linda a Boa Vista, sempre altaneira e sem igual. Cidade onde o progresso impera, orgulho dos tocantinenses. O seu destino está talhado na grandeza de um futuro abençoado. E lá no centro está o Babaçu, na terra o mineral, na mata o cumaru. Terra feliz, terra do Padre João, no corpo do Brasil habita o coração. Laia, laia. Beijando as águas tocantinas, na orla de um palmeiral. Está linda a Boa Vista, sempre altaneira e sem igual. Cidade onde o progresso impera, orgulho dos tocantinenses. O seu destino está talhado na grandeza de um futuro abençoado. E lá no centro está o Babaçu, na terra o mineral, na mata o cumaru. Terra feliz, terra do Padre João, no corpo do Brasil habita o coração. Laia, laia.